Não vou ficar sozinha, é de ladinho que eu lhe acho. Não vou ficar sozinha, é de ladinho que eu lhe acho. Vou invadir o teu mundo, vou beber da tua água. Teu gostinho no copinho me deixa apaixonada. Não vou ficar sozinha.